Patango, Romeu, confirma? Papatango Romeu, Golpe Vitor, chama na Papá. Informo Clareza de intensidade 3. Torre Boa, Azul 9978. Azul 9978, pouso autorizado no 0130 graus, do 059, ajuste no 0107. Ele pouso no 097. Autorizado cruzamento, Romeu Golfo Victor, Quebec, Mike Lima, Lima 1, 2, 1, decimal 1. Alfa Tango Tango, chama na Papá. Quebec, Mike Lima, Lima 1, 2, 1, décima 1. Salvador, bom dia, Azul 4489 no localizador do X-Ray. Azul 4489, bom dia, guarda pista livre, altímetro no 097. No 097. Azul 9978, sala 27, direita 21, decimal 1. Direita 21, 1, 993. Azul 4489, pouso autorizado no 0130 graus, 029. Livre pouso, Azul 4489. Torres Inovadora, Torres Inovadora, Oceano 6312, estabilizado. Oceano 6312, número 2, ajuste no 017, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 6312. Solo 2-0, direito 1-2-1, décima 1. Olha, 3-0-1, 4-4-1. Sama 3-1-2, pouso autorizado no 0, vento variável 2-1. Autorizado no 1-0, Xenero 6-3-1-2. Solo 2-2, direito 1-2-1, décima 1. 2-1, décima 1. Foi Salvador, bom dia, voo 9083, aproximando ponto de espera da 10, tá? Foram 03, ali em decola, pressionou 0, 1970 graus, 4 nós, está ouvindo? Primeiro, ali em decola, 10, voo 9083. Voo 9023, decolado 30, controle Salvador, Romeu, Romeu, Novembro. Bom dia. Romeu, Romeu, Novembro, ajuste 1097, é corte, baixar travado, prossegue 1-0. O Romeu, Novembro, baixou e travou, dá presente. Solicito o pouso na 1-7, já visual. Presente, pronto para cancelamento das regras? Pronto para cancelar. Tá visual, vou prosseguir para o 7. Presente, cancelamento aos 3-3, as regras. Base pela direita, reporte na curta final, Romeu, Romeu November. Reporte na curta final, dono 7, Romeu November. Romeu November, curto final, dono 7. Dono November, autorizado pouso, pistão 97, vento 940 graus, 7 nós. Livre pouso, dono 7, Romeu November. Romeu November, solo aos 3:30, confirma o pátio. Gente, autorizado backtrack, livrando à esquerda para o pátio 5H da aerostal, Romeu November. Gostaria de ficar no pátio 4, é possível? Ah, confirmando, pátio 4? Afirmativo, pátio 4. Afirmativo, afirmativo, prossegue para o pátio 4, Romeu November. Romeu November, reporte livrando a pista. Nativo, frequência livre, Romeu Novembro, bom dia. Siga a patrulha 03. Ativo da presença, em condições de decolar, sem interferir com o eixo de aproximação 990. Autorizado de decolagem, vento 130 graus, 79, aponte para do solo, patrulha 03. Oi, Salvador, bom dia, trip 5217, final, estabilizado, ILS, pistão 0. 5217, bom dia, ajustando 0 no 8, vamos tráfego decolando com proa noroeste da pistão 7, o tipo é um Bravo Hotel 07, não vai ter perigo com aproximação, ok? Entendi, 5217. Pouso autorizado, trip 5217, pistão 0, vento 130 graus, 7 nós. Entendi, 5217. Bom dia, mantenha o ponto de cara. Tonoca. O patrulha é fora do sol. Torre Salvador, patrulha 03 fora do sol. Frente, patrulha 03, decolado aos 41 na guarda de frente, controle. Aguardando transferência, patrulha 03. Patrulha 03, controle agora 119 decimal 8. Chamará controle 119-8, patrulha 03. Trip 5384. Faz o tráfego da companhia ali e mantém cabeceira no zero. Trip 5217, solo aos 43, ao livrar 121, decimal 1. Ao livrar 211, trip 5217. Salvador, 3259, 2 milhas de terra. 3259, ajuste no 08, curtindo a aproximação, guardando pista livre. 3259. Trip 5384, 2 a decolagem, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Então, 3859, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós, check 3. Baixado travado, livre pouso 990, então 3859. Trip 5384, veicular 245, controle 119, decimal 8. Boa noite, bom dia. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, após a boa da tarde, mantém capiceiro no zero. Siga aqui, Luciano Lima. Direcionamento, agradeço. Direcionamento, pós-táxi, aqui, Luciano Lima. Então, 3859, sala 46, livrar área direita, 1211. A livrar 211. Alfa Tango Tango, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Tango Tango decolado aos 48, controle 119.8. Controle 198, Alfa Tango Tango. Papa Romeo Kilo Serra Lima, pronto, Canato, pronto para o CAC, 04 agora. Você pode chamar papai aqui, o Serra Lima. Já a cabeceira no 7, após o próximo detalhe. Torre Salvador, tá 3179, ponte 0 da 90, Santos. Tá 3179, alinha e decola, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 5 nós. Alinha e decola, pistão 10, tá 3, 179. Mantenha a ponte espera, Romeu, Golfo Vitor. Aguarde, Cristiano Lima. Na 3179, decolado aos 55, controle 198. Ciente, na 3179, obrigado, bom dia. Lúcia Lima, autorizar o decolagem, pistão 7, vento 160 graus, 5 nós. Romeu, Golfo Vitor Lima, até. Serra Lima, decolado 857, mantenha até 2000 pés, chama o controle 198. Ciente, mantenha até 2000, chama o controle. Mantenha até 2000, coordenação, controle aqui. Oi, Salvador, bom dia. Oficina 6225, pronto, no ponto de espera da 1 no 0. Oficina 6225, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, informa clareza 2, seu rádio. O meu golfinho autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 4 nós. Ali mantém capiteira 1062. Na 6225, autorizado decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 62 de nós. Decolagem no 062. Dois da Madeira, bom dia, o 4299 está pronto. Azul 4299, bom dia, Lima, mantém capiteira no zero. Ali mantendo no zero, azul 4299. Na 6225, decolador 04, controle 119, decimal 8. Controle 1198, 625. Aeroporto 299, autorizado decolagem pista 90, 130 graus, 49. Autorizado decolagem para o azul 4299. Oi, o Macaco Delta, 30 segundos da Vertical de Itapuã. Macaco Delta, gente, da presente autorizado cruzamento 2190, base pela direita, pista 97, reporte na curtida. Sim, está presente curvando para a base pela direita da 17, passada na final. Azul 4299, decolado 07, controle 198. 198 com controle, azul 4299, boa. Macaco Delta autorizado pouso parado, cabeceira 197, vento 160 graus, 5 nós, ajuste 90 no 8. Salvador, Oxa 63, 1-1, uma milha de 2 tempos, avisou. Afirmativo, Oxa 63, 1-1, informa o tráfego no setor norte, efetuando pouso parado, cabeceira 197, chip 1-5-8, 7-6, não interfere com a aproximação. Guarda a pista livre, 3-11. É 3-11, tem pouso autorizado. Pistão 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia de nós. Livre, pouso, 3-11. Mantenha a ponte de carta 2226, boa. Marqueco Delta, solo 190, parte 4, acesso na frequência livre. Passaria 2223 ali, mantém captura 1-0. Mantém 1-0, passaria 2223. Passaria 2223, autorizado decolagem, pistão 0, vento 170 graus, 4 nós. Decolagem, passaria 2223.